Panorama Agrícola para 23 de maio de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 23 de maio de 2012, noite de lua nova, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola para você. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: tenha a boca fechada e os olhos bem abertos. Na entrevista de hoje você confere: clima seco ajuda a produção de mel a crescer no estado. Seguro da agricultura familiar paga mais de 25 mil indenizações na região sul do Brasil. Itajaí realiza curso de produção de mudas de espécies nativas. E Bandeirante programa 10 eventos para 2012. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você conhece o número do Disque Intoxicação? 0800-722-6001. Esse número serve para orientar você e seu médico em caso de intoxicação com qualquer substância química, inclusive agrotóxicos, ou animais e plantas venenosas, e em qualquer lugar do Brasil. Se precisar, diz que 0800-722-6001. É hora das notícias. Balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, registra até 8 de maio o pagamento de R$ 192 milhões em benefícios do seguro da agricultura familiar a 28.347 famílias de agricultores, principalmente aqui nos estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, por causa do maior número de comunicações de perdas devido à forte seca na região. Mais de 25 mil indenizações já foram pagas, o que equivale a R$ 172 milhões. O principal motivo das perdas na atual safra é a forte estiagem na região sul, sendo as culturas mais atingidas as do milho e da soja. Aqui em Santa Catarina, 3.879 agricultores utilizaram o SEAF, o Seguro da Agricultura Familiar. Atualmente há mais de 90 mil comunicados de perda, e a previsão é atingir os 100 mil ao longo deste ano, o que representa mais de 650 milhões em cobertura. Podem ter acesso ao seguro os agricultores que contratam financiamento de custeio agrícola do Pronaf em uma das culturas que estão no zoneamento agrícola. E a lavoura precisa passar por uma vistoria para apuração do montante e das causas dos danos. Para garantir a cobertura do seguro, o agricultor deve tomar cuidados básicos, como aplicar corretamente os insumos e os tratos culturais, ter uma boa condução da lavoura, guardar os comprovantes de aquisição de insumos para apresentar ao banco, realizar a comunicação de perdas na época apropriada e aguardar a vistoria na lavoura e a liberação da área antes de iniciar a colheita. Estamos anunciando para a próxima terça-feira, 29 de maio, o curso de produção de mudas de espécies nativas no Centro de Treinamento da IPAGRE em Itajaí. O objetivo do evento é capacitar viveiristas e, na programação, a diversidade genética de espécies, legislação sementes e mudas de espécies nativas, prioridades dos viveiristas e um trabalho em conjunto da IPAGRE com a Fundação Piava, Fundação Agência da Água do Vale do Itajaí. Também na programação, seleção matrizes para coleta de sementes, a política florestal catarinense e o uso e a importância das madeiráveis aqui em Santa Catarina. Terça que vem, dia 29, no Centro de Treinamento da IPAGRE de Itajaí, curso de produção de mudas de espécies nativas. Informamos também que a EPAGRE de Bandeirante, no Extremo Oeste, realiza este ano 10 eventos para marcar 10 anos de atuação da EPAGRE no município. O primeiro deles é nesta sexta-feira, 25 de maio, o primeiro encontro de produção de leite à base de pasto. Em 12 de junho acontece um seminário de educação ambiental, em 20 de julho o seminário de crédito fundiário, em agosto oficina sobre kit diversidade, em setembro excursão sobre educação ambiental agroecologia, em outubro oficina sobre atividades não agrícolas e oficina sobre educação ambiental, em novembro excursão sobre autoabastecimento e a campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde, e em dezembro reunião com lideranças. Isso em Bandeirante, extremo oeste de Santa Catarina. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A safra de mel este ano em Santa Catarina é uma super safra. A estiagem prolongada acabou favorecendo a apicultura. A safra de verão termina no final deste mês de maio e já registra uma produção quase 3 vezes maior a dos últimos anos. A jornalista Isabela Schwengber foi ao sul do estado e entrevistou o Gustavo Claudino da Ipagre e a produtora Fabrícia Varmling Werneck. Nos últimos anos, a média da produção de mel da safra de verão do litoral sul catarinense foi de 15 quilos por colmeia. Em 2012, cada colmeia deve render cerca de 40 quilos. Os produtores estão animados com esses números, que têm relação direta com o clima. Bom, esse ano, especificamente, um ano seco, mas que as plantas entraram com um bom florescimento, né? O eucalipto apresentou um bom florescimento e como não houve chuva na floração, o néctar está disponível às abelhas. E as abelhas, não havendo chuva e uma temperatura baixa, elas trabalham com muito mais intensidade. Isso repercute na produção do mel também. E mesmo com essa seca, teve flor suficiente para ser polinizada? É que na realidade a seca ela veio num período posterior. Anteriormente, né, à abertura das floradas, houve uma precipitação significante. Então, desta forma, houve bastante intensidade de floração e as abelhas conseguiram fazer excelentes coletas de néctar dessas florações. O litoral sul de Santa Catarina conta com aproximadamente 400 famílias de apicultores. Os Varmeling de Orleans são uma delas. Eles trabalham na atividade há mais de 30 anos e mais recentemente receberam o selo de mel orgânico. A produção da família nessa safra é de 600 colmeias. Fabrícia conta que nunca testemunhou uma produtividade tão alta como a deste verão. E qual que é a produtividade média que vocês têm registrado nos últimos anos? Uma produtividade média na safra de eucalipto, assim, uns 15 quilos, 12 a 15 quilos caixa média anual, né? Na safra de eucalipto. E esse ano, qual que é a estimativa de colheita? A gente está vamos assim, na época de colheita. Não terminamos ainda a colheita total, então, mas a gente está chegando na média de 40 quilos caixa. E vocês já registraram esses números em algum outro ano? Que eu me lembre, não. E até conversando com meu irmão, com meu pai, uma lembrança vaga, ele comenta que há uns 20 anos atrás isso aconteceu, mas ele acha que não nessa proporção. O tempo seco ajuda a melhorar a qualidade do mel, pois a baixa umidade é que garante a pureza do alimento. Está se consolidando uma boa safra, comparado às safras de anos anteriores, e o mel está apresentando uma umidade boa, né? Um mel com uma umidade de 19%, uma umidade significativa, onde em outros períodos aí, o mel apresentava uma umidade superior a 19%. Desta forma, o mel os produtores tinham desconto, né? No valor do mel. Com essa característica e com uma super safra, a apicultura segue forte em Santa Catarina e estimula produtores, como a Fabrícia, o seu irmão Fábio, o seu pai Guido, a continuar apostando na atividade, faça chuva ou faça sol. Você ouviu a entrevista de Isabela Schwengler com a produtora de mel Fabrícia Varmling Werneck e com o extensionista da Ipagre, Gustavo Claudino. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.